Sabe da DDS, o Bruno 098. 098, completa final, torre 1895, seu Bobó. Costumão 1895? Primo, 1895. 1895, grato, gol, 098. Salvador, uma boa noite, 1098, está a 2 milhas do externo, está ligado a DDS. Noite no 098, reparte externo. Reportará passando externo, 098. Baixar travado. Sente livre pouso no 1-0, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Vamos no 0 no 3, livre pouso captura no 0, vamos no 0 no 9. Boa noite, 3600, reparte externo. Passará 3600, já uma milha, frente externo. Gente, aguarde pista livre. Aguarde 3600. Solo 098, solo 09, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Botar na Juliette, eu vou fazer. Futuro gol 098. Prossiga. Curiosidade, ali, a queima de fogos ali é uma milha da cabeceira nossa esquerda ali, seria o quê? Nós não fomos informados, da sua visão parecia ser uma milha de distância? No máximo 1,5 milha. 288. Nós não recebemos solicitação para permissão, o controle está avisado, mas nós não recebemos solicitação para os fogos. Ok. Obrigado, Itamar. 3600, livre pouso 1 no 0, vento 1 no 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Repousão 0036-00. Civia Alfa, repartindo da Juliette. Confirmando Juliette. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Ok, via Alfa é reportar antes da Juliette, no 09. Solo Zuno 1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette 04, 1, 098, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette para o 02, 09. Autorizado ao final do procedimento, para 2000, ajuste 03, posto no localizador. Estado 3152, estabilizado o Pianet 10. 3152, completa final do processamento. Atente para possível queima de fogo próximo ao aeródromo. Torre 11895, tomou posto. 11895, está atento ao fogo. Torre Salvador, boa noite, Santo 3152, estabilizado aí, Elef 10. Boa noite, Santo 3152, é parte externa. Reporta da externa. Passando o Magadão externo. 3152, livre pouso no 10, vento 1 no 0 graus, com no 09, altímetro no 0 no 3. Pouso autorizado, pistão no 0, no 0 no 3. 3152. Boa noite, eu no 868 da Gol. Na informação aqui, autorização Aracaju. Fono 868, boa noite, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída PUC, transição Aracaju. Decola 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5144, coteja. 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3152, follow 27, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Essa frequência Alfa Juliette, portão 6231-32. Voo 972, mantenha a minha identificação, chegar a Mari, deita para o nível 050. Chené 6258, está autorizado o final do processamento, deita para 2000, ajuste padrão, foco no localizador. Livre 6258. Voador, 8.68 da Gol, pode posir, pushback sonel. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, boa tarde, boa noite. Azul 6908, identifique, chega na Mari, desce para o nível 060. Salvador, boa noite. O fundo do 70, tem salva. Autorização. No 70, saída prevista, pouca transição de Paraguai, de cópia. Boa noite, do Pucca de Paraguai. Bom, obrigado. Salvador, 184 a bordo. 184 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 95, com voo. Índia Alfa, ponto espera 295, 186. Do Campina Grande, nível 370, via Persolu 10, saída pouca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5145, proteja. Bem atualizado, Campina Grande, nível 370, via Persolu 10, saída pouca Zipar, decola da 10, curva para a esquerda, controle 198, controle, transponder 145, ou 1170. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Já, vamos para pushback, acionamento, vou 1170. Sente autorizado, chama para o táxi. Salvador, eu vou no 098, sente da Alfa, autorização Natal. Sente, saída prevista pouca transição de Paraguai, de cópia. Pouca de Paraguai. No 868, decolado aos 38, controle 1998, bom voo. 098, obrigado. Muito boa noite, 1868 da Gol 1200, Pucca. Boa noite, Gol 1868, contato na dança, só para o nível 230, saída Pucca. 230 Pucca, 1868. Monitor, localizador, 6258. Final, torre 1895, tampa posse. 1895, obrigado. Gol 9782, está livre a final do procedimento, desce para 2000, ajuste no 03, forme o localizador. 2000, 23, final o localizador, gol 972. Azul 69, 08, desça para 3 mil pés, com a Wilson 003. Do 4107, desça para 4 mil pés, com a Wilson 003. Estabilizando ILS, uma milha do céu. 6258, cheque o trem, livre pouso no 110, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Vento 1 no 0 graus com 8 nós. 0 com 8, obrigado. 098, pronto para cópia. A sua escuta. Autorizado Natal, nível 370, via Persolu 1-0, saída Fuca, transição Zitar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5146, coteja. Autorizado 370 Natal, da Persolu 1-0, saída Fuca, Zipar, curva esquerda Pós, 198 é o controle, aciona 5146, é o gol 1098. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama lá. Passar o 120, gol 1868. Eita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, o 6258. Para o táxi, gol 1170, com 42 da bola, dormindo 4 horas e 58 minutos, alterando Fortaleza. Confirma 4-2 a bordo. Afirmativo. Gente, altímetro 1-0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, acima 9-5. E aí, ajustivo 0-1-2, via Índia Alfa, ponto de espera torre 18-9, gol 1-1-0. Mantém a frequência, 6258. Afirmo. Localizador, gol 972. Gol 972, completa final, torre 1118, décima 95, tomou posto. 295, grato, gol 972. autorizado para o processamento, deixa para 2.000 pés. Porta em outro resultado. Portará externo, 972. Boa noite, bom. O nono 70, ponto. O nono 70, linha de decola da 10, vento 100 graus com 99. A linha de decola, bom. O nono 70. Gente, não temos a posição, siga o sinalizador. Volta, primeiro sinalizador aí. Externo, embaixo travado, gol 972. 972, aguarde pista livre. Guardamos. O 972, livre pouso não no 0, vento 100 graus, fundo 09, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, gol 972. O 1170, decolado aos 46, controle 198, bom voo. 198, bom. Paulo, tem condições de confirmar a posição de parada para o 6258, sinalizador aqui, através, parece estar sendo sinalizado para a gente passar em frente. Vou para 370. 370, gol. O número 70. Da companhia sua frente com um grau de expediente 160 nós, extensão para aproximação, está autorizado a assinar o procedimento. Grau de 160. Autorizado, 4107. Autorizado, gente. 4107. 6908, está agora 3 milhas para o marcador externo, completa final, torre 118.95, então o posto. 295. Boa noite, azul 6908, vai ser trocado. Boa noite, 6908, continua a aproximação, aguarde que está livre. 08. O 972, solo aos 48, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, até através do portão 612, após segue Follow Me para portão 10. Ok, confirme o portão 612. Até através do 612, autorizado táxi, a partir do através do 612, segue viatura Follow Me para o portão 10. Gente, permanece na sua escuta. Afirmo. Nove zero oito, vento 100 graus, cono 09, altímetro no 0 no 2, livre pouso não no 0. 1012, livre pouso no 0. 4107, completa final do procedimento, torre 118.95, seu oposto. Obrigado pelo procedimento, 1895, 4107. Fale, apresenta as reparas para o gol 1270. Aguarde, coordenação, gol 1270. Aguardando. 4107. 125, 2 horas e 40, autonomia, Fernando Maceió. Altimo 25 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1895. Temos táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012 agora, 1109. Restrito 330, gol 1270. Azul 4062, autorizado a prova de Duna. Conforme estabilizado na final do procedimento, desça para 2 mil pés com ajuste padrão. ...908, solo 51, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Aquilo, parte 3. ...2545, 098, mantém um ponto de espera. Olha. Do 4107, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0, graus com 8-9, altímetro 1-0 no 2. Livre pouso, 4107. 1-0-9-8, após o azul na curta final ali, mantém 1-0. Após o pouso na azul na curta final ali, mantém 1-0, 1-0-9-0. Patrono 07, solo 53, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo, parte 3. Zero 98, livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8-9. Livre decolar, chegou na 0-9-8. 098, decolado ao 55, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, uma boa noite com o trabalho. Controle Salvador, uma boa noite, o gol 098 passando 1200 na FUCA. Boa noite, gol 1098, contato radar, sua para o nível 370, sai da FUCA. 370 na FUCA, 098. Temos a posição indicada aqui, siga o sinalizador. Salvador, muito boa noite, o Azul 4062, estabilizado no ILS, passando externo. Azul 4062, cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento 1 no 0 graus com 99, altímetro no 0 no 2. Estabilizado pouso no 0 no 2, informado com embaixada travada, Azul 4062. Baixou e travou, Azul 462. Gente, livre pouso no 1-0. Livre pouso no 0, 462. 0098, Xangora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, Bora 0098, bora. Azul 4062, solo 01, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portando 1. Direita 1.